queria-nos fazer este almoço para dizer uma coisa simples a todos os portugueses. Isto é, fazer um agradecimento coletivo. E este agradecimento coletivo, perdoem-me, por uma razão, mais em Oliveira do Hospital registámos mais de 10 mil pessoas. Não era possível convidarmos essas 10 mil pessoas. Convidámos 1000 e de outras poderiam cá estar, mas também o meu coração, o coração do Oliveira do Hospital, está com todos aqueles que nos ajudaram a fazer a terceira pilar, que é renascer, e por isso este almoço. Vão ser distinguidos, penso, 20, 21 pessoas, instituições, mas se me perguntarem se deixámos centenas delas, milhares delas, por distinguir, deixámos. Mas eu quero dizer, estes 20 é uma forma simbólica de homenagear todos esses que foram os heróis que nos ajudaram a reconstruir novamente e a ter esperança para construirmos o próximo Oliveira do Hospital.